mal, né? Segredo, nego passa mal, nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal, nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal, nego passa mal. E as mina pago, pau, nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal, nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal. E as mina pago, pau. Corri de papel, vários tetos arranha céu. Bin Laden foi cruel, detonou que nem papel. Agora passa mal, vivendo no inferno astral. Tubarão americano degustou, aí foi mal. Curto minha lombra de quebrada na Ceilândia. Altos moleque doido, altas fita, altas banda. Aqui não tem criança, vem comigo entrar na dança. Mas fico puto mesmo quando os malucos desanda. Na porra da pedra que solta acabando com os mano. Nego passa mal quando me vê aqui versando. Em cima do bumbu, caixa, violino e chimbal. As mina pagam um pau pro estilo marginal. Só no narguilê curtindo até o amanhecer. A tia passa mal, diz que eu não tenho o que fazer. Corre pro telefone, liga os cana e manda ver. Os cana passa mal quando me vê no proceder. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal. E as mina pago, pau. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal. E as mina pago, pau. Só no coquetel e as vagabas no terel. Zé Povinho quer me ver sentado lá no banco dos réus. Mas não vai, porque eu sou foda mesmo, nega, desse jeito. De boné rebaixado, tatuado e suspeito. Calça larga, camisa de ladrão é o que é. Pode vir que nós enfrenta, que nós tamo de pé. Então bote fé que o pesadelo é real. O sonho é concretizado na leitura marginal. O sistema passa mal quando me vê no trivial. Trazendo mais ibope que o casamento real. Na TV ou no rádio, parceiro, seja onde for. Não se mostra, mas irmão, o rap tem que se pôr. Várias ideologias vai para a revolução. Representar a perifa, impor respeito e paz. Tipo camisa do Verdão, defesa que ninguém passa. O inimigo passa mal, meu time só estraçalha. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal. E as mina pago, pau. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal. E as mina pago, há vários anos a mídia vem castelando nosso meio de sobrevivência. Telando qual que é o proceder. E até hoje nem se ligou no produto RAP. Deu pra perceber que até os bruxos já perderam a paciência. Não mostro nenhum tipo de experiência. De doutores da lei viraram um alemão. Atrás dos porcentes, das máquinas e dos camarão. São trapaceiros, charlatão e aqui na área passam mal. Aqui quem fala é Nego Leão, direto da capital. Demorou dos descarados, caoseiro vim colar e tirar os diamantes. Diamante das vozes das ruas, morou? Cavalo de Troia, fica ligeiro, se mosca, cês vão primeiro. Entraram pelo cano, sem brecha pra pé de pano. Passa mal os inimigos que nem conhece. Os guerreiros, Nego Leão e Dom Secreto. Vai levar um truco, ladrão. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal. E as mina pago, pau. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal, né? Segredo, nego passa mal. Nego passa mal. E as mina pago, pau. Pago, pau.